pé na estrada, sem descanso, sem parar pra ver. Tem bichão que percorri os gritos que eu plantei. Menestrel do sol, na vida eu só cantei, juntando irmão com irmão, eu esqueci, ai, de viver. Ai, ai, quanta saudade, o beijo que eu não dei, as coisas que eu não tive, são lembranças que eu guardei. Ai, ai, que curta vida, pra quem tanto viveu, os sonhos de outras vidas que ajudei com o canto meu. Povo, terra e eu cantando sem me aperceber. Dos momentos que eram meus, não voltam mais, eu sei. Menestrel do sol, caminhos que eu cruzei, destino dividiu em mil destinos meu viver. Ai, ai, quanta saudade, o beijo que eu não dei, as coisas que eu não tive, são lembranças que eu guardei. Ai, ai, que curta vida, pra quem tanto viveu, os sonhos de outras vidas que ajudei com o canto meu. Ai, ai.